It's me, Mario. Get over here. Hadouken. You're too slow. Tá começando um giro de notícias aqui da locadora. Hoje estamos aqui com... deixa eu ver... aquela fusão de sapo pulador com topete charmoso, Ken-O. Mui aí, galera. E o Lorde Inglês Nintendista, Cat. Caralho, cara. Muito obrigado. agora estou imaginando o Cat de monóculo, cartola e segurando uma xícara de chá com um dedinho. Tem uma imagem disso. Que não vai sair da cabeça da gente tão cedo, né? E tem eu aqui isso. Também, o Belo. Até agora o desgraça não voltou. Acredito que ele está dormindo em cima do teclado dele. É um rapaz que trabalha muito, entendeu? Oremos por ele. A gente vai falar das notícias que ocorreram aí dentro dessa semana aí. E a gente vai começar então falando com... deixa o Ken começar falando. Ken, fala a tua notícia aí. Opa, vamos lá então, cara. A notícia não é tanto assim, é mundo dos games, mas não é tanto mundo dos games, cara. Achei interessante ela. Mas, tipo, é uma ideia que eu acho que é boa, eu acho que pode dar certo, mas eu acho que já começaram fazendo merda, que é, pra quem não sabe, tá sendo planejado o filme do Uncharted, né? Chamaram o Tom Holland, né, cara? Que é lá o Homem-Aranha, né? Pra quem não sabe, é o novo Homem-Aranha. Que faz pirueta aí, né? Faz piruleta aí, o garoto. É, o bicho piruleta, vira pra cima. Ô, tá, irmão, vai lá, ô, tá, agora. É, e ele vai fazer o jovem Nathan Drake, cara. Eu já entro naquela questão, cara, pra quê? Tipo, acho que o primeiro Uncharted você não tem essa inserção do Nathan Drake guri, né, cara? Eu joguei o Uncharted. E, tipo, até o jogo inteiro é só você concentrado no Nathan Drake. Cara, exatamente o storytelling do Uncharted é muito igual ao filme de Indiana Jones, cara. Não tem como. Então, o primeiro Uncharted, ele tem aquela pegada dos caçadores da arca perdida, né, cara? Você só acompanha a aventura do personagem. Você não tem menção muita menção ao passado, flashback, nada disso. É só a aventura ali desenvolvendo e vai assim até o final do jogo, cara. Tipo, é esse negócio de jovem Nathan Drake. Só vem lá no terceiro jogo da série. Então, tipo, cara, pra que isso agora? E, sério, alguém que acha que esse moleque ele tem porte pra aparecer pelo menos um jovem Nathan Drake, cara? Não. Olha, cara, vou te falar que ele tem talento. Ele tem talento pra isso. Ah. Eu, quando falaram que seria o Tom Holland que ia fazer esse papel... Não. Eu acho que ele tem talento também, eu acho que ele é um bom ator, mas ele não tem o porte, como o Kenan falou. Ah, cara, eu acho que sim. Pô, você, eu joguei o... Tu chegou a jogar o 3, Ken? O 3 joguei, cara, zerei. Zerou também? Tu que o Cat não vou nem perguntar, mas que já sabe a resposta, né? Mas, essa parte do 3 eu achei legal. O 3 é um jogo que muitos amam amar e outros amam odiar, né? Mas essa parte, conta a história dele do Sully, ali no novinho, eu achei legal. E quando eu vi essa notícia, eu falei, não, bom, ok. Não, velho, beleza, tipo, não acho ruim você contar isso no filme. Num primeiro filme, em que, teoricamente, vai se basear... Ah, entendi, tinha que ser o começo da história. É, cara, a primeira coisa a gente precisa, no primeiro ato, a gente conhece o Nathan Drake e vê a aventura dele. Aí, a partir do segundo e terceiro ato, se houver, né, que normalmente não acontece com jogos de jogo de videogame, passar por um segundo e um terceiro, aí sim você começa a desenvolver mais essa mecânica do passado e tal, do personagem. Agora, tipo, você já vai mexer nisso no primeiro filme, ele fica muito com esse problema que a gente tem hoje com os filmes de super-herói, cara. Você vai querer contar a origem do cara, aí tu vai ter partes com ele molecão, aí depois ele adulto, que ainda eu acho que vão escolher o ator, né? Devem escolher ainda, porra. Daqui a pouco eles vão meter um Harrison Ford ali, nossa, igual o Nathan Drake velho, porra. Pô, seria bacana, hein? Seria bacana. Ô, caralho, eu tô vendo que esse filme é pra mim mesmo, é que vocês... Eu gosto de Uncharted, cara. Eu acho que realmente esse estilo Indiana Jones tá faltando no cinema. A gente viu que o Guardiões da Galáxia tem um pouco dessa pegada. Uhum. E deu certo, cara. Eu acho que ainda... Pô, você poderia começar com uma parada mais básica, né, cara? Só um grande aventurão, mega divertido, entendeu? Tipo, porra, esse filme ele tem tudo pra dar certo, cara. Só que eu acho que já começaram meio na contramão. Pelo menos pra mim, isso não me satisfaz. Não sei pra você. Entendi. Como... Esses filmes de aventura, assim, são... É uma aventura descontraída, né, cara? Aquela coisa que falasse Indiana Jones, realmente. Quem tentou resgatar isso um pouco ali, foi o filme da Múmia, né? O primeiro foi bem legal. Sim, eu gosto da Múmia e... É, cara, aquele... O Piratas do Caribe tem um pouco de aventura, assim, bem distraída. Sim. Mas... Fala. Não, só, tipo, você pegando tudo isso que você falou, você vê que todos eles entram nessa questão que eu tô falando. Tanto o primeiro, a Múmia, quanto o Piratas do Caribe, que pelo menos pra mim são os melhores das respectivas franquias, o primeiro filme ele somente foca na aventura do negócio. Ele não busca exploração de passado nem nada. Isso tudo ocorre sempre o quê? No segundo filme. No segundo filme você já tem a origem do personagem do Brendan Fraser, o Piratas do Caribe é a mesma coisa. Você já vê melhor como que rola toda a questão lá do Will, como que ele parou lá no coisa. Tipo, no primeiro filme você só tem uma explanada daquilo. Você não tem todo esse plano. E é isso que eu acho. Se você chama um ator do porte do Tom Holland, que ele já tá famosão em Hollywood, pô, tu vai botar ele como um jovem Nathan Drake, cara? É porque, tipo, ele não vai fazer uma participação pequena, né, cara? Vai dizer, ah, oi, tudo bem, não. Vai ser, tipo, o início do Indiana Jones e a Última Cruzada, né, cara? Você vai ter realmente pelo menos uns 10, 20 minutos de filme com ele jovem, né, cara? Entendi. Se, eu acredito, se bem... Bem feito, né? Se bem trabalhado, talvez é algo bom, mas eu entendo a preocupação aí do nosso querido Kenho aí nessa parte mesmo. E ainda mais tem que ter preocupação mesmo, porque a gente sabe como é que é filme de videogame, né? Resident Evil tá aí, tá rebutando já aquela merda e vamos ver o que vai dar. Cat, puxa a tua. Cara, eu fiquei procurando a foto do gato e não fui ler sobre a parada, peraí. Ó, produção. Eu não achei a foto da entrada. Mas então tá bom. Vamos falar aqui do... A Nintendo anunciou hoje, sei lá, alguém relacionado à Nintendo. Na verdade, nem foi ela que anunciou, né? Apareceu no registro de... Como é que fala? Não sei. De patente? Dia de patente? Isso. Registro de patente, coisa assim. Títulos da Nintendo, do Switch, do 3DS, no Brasil. Então, meio que dando a entender que eles vão voltar a dar os de hardware só no Brasil. Problema que já... Não, no começo, estou feliz, né, e tal. Vai voltar. Aí, agora, duas, três horas depois, começaram a aparecer já o... valor, que parece que um jogo vai estar mais ou menos R$400. Que coisa absurda. Pelo que eu vi, o teto máximo dele é 400 pontos. O máximo, ele vai chegar até 400 pontos. Aí vai depender do preço. Mas então provavelmente vai ser 400, né, cara? Caralho, porra, você acha que é assim? O cara fala assim, vai botar até 400. Ah, não, o Lodito vai pensar, sou bonzinho, vou cobrar 200. Não, né, cara? O cara vai botar 400, infelizmente. Mas é aquele negócio, o cara sabe que R$400, ele vai botar uns 250, tipo, ele vai enfiar a faca, mas pelo menos pra mim ele vai enfiar a faca como ele já enfia num jogo de PlayStation 4, num Xbox One, ele não vai chegar e, ele tem um Switch de R$400, não vai vender, cara, o cara vai ser maluco. Eu espero que tu esteja, né, o que aconteceu no Wii U, eu até acho que a gente já comentou isso, não sei se foi em podcast, se foi no WhatsApp, sei lá, mas o Wii, o que aconteceu? Ele era vendido aqui no Brasil também no mercado cinza só no começo da vida e ele era em torno de 1.200, 1.300, 1.400 no máximo. E aí a Nintendo falou, não, vou começar a vender oficialmente no Brasil. Aí ele pegou e veio por 1.800. Ele subiu o preço. Sim. Absurdo, né? 1.800 foi aquele peso de papel. Para que pelo menos você faz uma coisa que todo mundo que comprou o Wii hoje em dia não faz, né, cara? Que é jogar ele, né? De vez em quando você tá lá mandando foto, olha a galera jogando aqui meu Wii. Aí você imagina o Belo rebolando no meio da sala, o bicho sendo maravilhoso. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Mas enfim, independente do videogame ser bom ou ruim, tipo, subiu o preço. Provavelmente por causa de imposto e coisa e tal, né? O pessoal trazia por conta, importava e agora, quando vem vindo oficialmente, eles têm que pagar todos os tributos e eventualmente, para dar lucro suficiente para os lojistas vender, acabou subindo o preço. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Switch, o que é bem triste. Vamos ver, tá rolando, tem aquela proposta lá que a gente postou lá no canal e tudo, mas eu espero que a Nintendo venha o contato. Isso que aconteceu é bom porque veio em caso, veio no momento acho que meio que oportuno, porque eu tinha visto uma entrevista de um camarada que trabalha na IGN, tinha visto a entrevista de um cara que trabalha pra Nintendo aqui no Brasil, pra revista da Nintendo, e ele comentou que a Nintendo tava de olho aqui no Brasil, mesmo não estando mais vendendo os produtos e tudo mais. Inclusive, há pouco tempo saiu até aquela questão da, acho que a loja Riachuelo vendeu uns produtos licenciados da Nintendo. Então, tipo assim, ela ainda tem alguns braços aqui que ela tenta fazer alguma coisa pra cá. Mas o problema do preço é porque é complicado. É uma parada até que pra gente falar só em notícia é fogo. Porque não envolve só a Nintendo em si vender caro, mas envolve o preço do jogo aqui no Brasil, que é um absurdo, né, cara? Porra, você pagar, pra mim, pagar R$250 em um jogo que de vez em quando é o que vem saindo lançamento pro PS4 e pro Sony. Cara, nenhum jogo pra mim, por mais que seja bom pra cacete, não vale, cara. Não vale esse valor, entendeu? Não. Então, acho que isso aí tem que ser revisto no âmbito geral. Acho que o Brasil perde muito dinheiro, ia estar ganhando muito mais se tivesse fazendo uma política correta nessa parte. Sim, mas enfim, essa foi a notícia. Fala, Fábio. Essa, pra finalizar aí, eu queria só dar que é disclaimer em português? Nossa, que liado! Pois é, eu tava tentando falar a palavra em português, mas não achei. Tá, acabou. Que babaca! Eu falei que vocês zoaram, né? Aí é ele, cara. Não é bem uma, mas eu não dei, porra. Tá, vai lá, foda-se. Essa notícia meio que saiu hoje, tá ligado? Então, provavelmente essa coisa de valores e tudo mais ainda vai estar. Pode estar um pouco fora da verdade, ou tipo, ser só rumor sensacionalista, coisa e tal. É bom, não que seja, mas tipo, é bom dar uns 2 ou 3 dias aí pra realmente vir um pronunciamento oficial e tal, pra ver se é esse valor. Sim, sim, também acho. O Red lá, né, de Cuequinha Samba Canção, falando pra gente que não, vai ser barato. Provavelmente não vai ser ele, mas vai ter alguma declaração do gênero. É, o que tá faltando, é porque aqui, trabalhar com games aqui no Brasil, a gente sabe, teve até uma, há pouco tempo, uma parada bacana aí da Ancine, dando dinheiro pra essa galera, financiando alguns jogos, mas tenso, né, cara, é complicado, ainda mais num período mundial que a gente tá vivendo, que essa crise não é só aqui no Brasil, é algo mundial, então tá apertado, vira e mexe a gente vê empresas de game aí, como aconteceu, até passo, dou uma pincelada nessa notícia rápida, da Square lá, fechar a questão da IO, cara, o estúdio que fez o Hitman, que é um bom jogo, mas mesmo assim a Square teve que fechar. Deixa eu explicar a história agora que eu já comentei, né? Aí eu veio e trabalha junto com a Square já há um tempo já. O Hitman é uma franquia, praticamente eles só trabalham com isso. E a Square deu uma declaração falando que tava com problemas assim de dinheiro e tal. Tipo, largar de mão o estudo da IO. E tava procurando que tivesse outros investidores pra comprar. Eu disse assim num modo meio grosso mesmo, mas pra fazer não ficar enrolando muito na história. E a IO lançou essa semana aí no Twitter dela uma frasezinha bonita falando que mandou uma galera embora e tal. E tipo assim, tá segurando, tá a poucas penas. Como eu falei, eu não creio que a franquia Hitman vai morrer. Mas isso é um panorama legal pra você ver que, cara, a indústria de games também tá sentindo um pouco dessa crise. A Capcom, por mais que ela tenha botado o nível de venda lá do Resident Evil 7 alto, de qualquer jeito ela reclama que os jogos dela não estão vendendo tão bem como ela acreditou que iriam vender. Você imagina já tá essa merda toda e o cara vir aqui pro Brasil, que eu gosto muito do meu país, mas o cara vir pra cá, que é complicado pro cara fazer o esquema dos jogos, é complicado pro cara distribuir isso, entendeu? E, enfim, eu acho que é foda, entendeu? É foda também pro lado de quem produz a parada, entendeu? Mas acho que a gente pode falar. Só pra finalizar e me corrigir aqui, finalmente achei a notícia, que é do anúncio oficial, que tá dessa notícia, né? E parece que os jogos vão importar NC Games, e eles me falaram que o valor dos jogos deve variar entre 330 e 400 reais. Caralho, que porrada. Então, já me corrigindo aí ao vivo. Infelizmente, aí deve ser. Errou! Aí é foda. Mas pra você. Enfim, jogos como One to Switch, cara. Quem que não pagaria R$350? Caralho. Vai lá, segue. Caralho, essa é aquela hora que a gente bota aquela fotinha do cachorro com a corda no pescoço, né? Eu posso morrer agora, né? Mas vamos lá pra, pra minha notícia, que é a questão do, da série do Castlevania, que saiu o teaser essa semana. Teaser muito maneirinho, não sei se vocês viram lá, com o Nintendinho, botando cartucho e tal. Teaser cheio de referências, a capa lá do Castlevania, se não me engano, 3 mesmo. Inclusive, a série vai ser baseada no Castlevania 3, que é a primeira vez que aparece o Alucard lá, que quando você escreve no espelho e vê o contrário é Drácula. Oh, e saiu a data, né, cara, que vai sair, que é 7, eu botei aqui... junho, mas um errou. Acho que, se não me engano, é 7 de julho que vai sair a série. E eu vou falar pra vocês que eu tô animado, cara. É uma parada decente de Castlevania que tá saindo, né, cara? Pelo menos isso, né? Eu vou falar que, assim como eu, que a gente não tá transitando tanto, né, consumindo tanta notícia assim, teve a galera que ficou espantada, cara, porque tinha se dito que essa porra ia ser um live action, né? E no final... não é, né, cara? É uma animação, a animação perfeita lá, acho que é pelo Federico Schultz, que é o que cuida do, do Hora de Aventura até, se não me engano. Uhum. É, e, cara, tipo, acabou chamando a atenção. Eu ainda não vi o teaser aí, né? Eu também não sou muito ligado na, na franquia Castlevania. Mas, cara, quem assistiu, quem viu, realmente, assim, tá como belo, tá no hype do caralho. E, cara, pode realmente vir uma parada muito, muito bacana, mas é aquele, aquele negócio, pô, é que tem que jogar água fria na galera, mas, porra, segura essa onda aí, que às vezes pode vir um Devil May Cry ali, mais ou menos, ali. Devil May Cry também tinha uma animação foda, tinha uma abertura do caralho. Mas, pô, o anime era bem meia bomba, cara. Não era ruim, mas tinha aquele negócio, né, cara, sei lá, tu vê, eu não podia estar de foda-se, cara, nunca mais. Então, pode acabar rolando uma dessa. Foda, eu sou putinha de Castlevania, assumo mesmo, entendeu? Pode bater na cara, mas tô... quero ver, cara. Quero ver isso aí, quero ver que bicho que eles vão arrumar. E eu já tô achando que eles estão falando como se fosse... sabe quando você faz aquele negócio, mas você esperando uma... faça uma franquia? Eu não gosto muito de falar isso, porque o cinema faz muito mais... acho que eles estão querendo... é, fazer mais coisa nisso. Ah, cara, eu acho que vai ser bom. Acho que talvez no finalzinho da temporada do desenho deve aparecer o Alucard. Não sei se ele vai ser tão presente no coisa. Não. Mas eu, essa parte dos Belmonte, pra galera que é mais novinho de Castlevania e sempre lembra de Drácula e tal. Os Belmonte estavam antes e com eles a história já era legal, né? A história já era bacana, já. Sim. Mas é aquele negócio, Bel. Você não acha que a entrada do Alucard é exatamente o que eu... eu, como eu falei, conheço o povo da mitologia Castlevania, mas não sei que esse personagem ele tem putinha pra caralho. Sim, eu tô achando, eu acredito que eles vão fazer algo à parte, quem? Só dele. Eu tô achando que eles podem muito bem fazer a animação, mexer com ovos, entendeu? Um bagulho muito... sim. Muito sensível, mas eu tô achando que eles vão querer fazer a animação do Sinfonia da Noite, cara. Sim. Posso estar errado, mas eu tô achando que eles vão querer fazer algo mais nisso aí. O cara que apareceu não era um Belmont, velho? Sim, mas a história do desenho é baseada no Castlevania 3, que é a primeira aparição lá do Alucard no joguinho. É o Trevor, basicamente, o protagonista disso aí, já que ele é um tipo de uns primeiros Belmonts. Até o próprio Castlevania 3, ele era prequel do primeiro e segundo. Sim, sim. Não, mas é o que eu tô falando. Eles devem fazer essa parte da história dos Belmont e eu acho que depois de graça terminando ali o desenho, indo pro seu final, eu acho que eles devem dar um foquinho no Alucard, cara. Eu tô achando que eles vão querer fazer algo envolvendo Sinfonia da Noite. Não sei, tô achismo aqui. É que o 3 é onde, tipo, além do Alucard, tinha aquele anão macacão lá que se pendurava nos tijolos e a Silfa Bionades lá também, que mandava magia, que então era desse uma sacerdotisa ou coisa assim. E o Alucard em si, que nessa época ainda parecia um vampiro, não, humano todo estiloso, dos cabelos longos lá e essas coisas. Entendi. Vamos ver, né, cara? Não dá pra falar muita coisa, foi só um teaser, foi que nem o do... passando aqui rápido também, a questão do Far Cry 5, que provavelmente a gente só deve falar semana que vem. Puta, me sai uma parada de menos de um minuto. Nego, caralho, não, que eu vi isso, eu vi aquilo, sim, não sei o quê. Pô, saiu uma foto. Caraca, tem avião, tem um cachorro com um crucifixo na cara. Gente, deixa sair o trailer, que aí eles vão dizer a história oficial. É maneiro, sim, a gente fica especulando. Mas o cachorro com a coisa na cara já foi especulado que ele pode ser um compaixão. Nossa, eu queria fazer essa piada ridícula. Caraca. Segue, porra, cara. Na hora que tomou cachorro, o cachorro, porra, acabou, segue. Só antes de terminar a notícia do Castlevania, aproveitar a entrada do desgraça aí vindo do mundo de Morfeu, a grande questão é a seguinte, parece que a produção desse Castlevania, ela é toda inteiramente, ou praticamente 90%, não sei o que você está falando mesmo, americana, né? Parece que não vem totalmente, acho que talvez de coisa japonesa, deva ser só franquia mesmo. Tipo, tendo isso, você já sabendo que tem um certo histórico de quando a galera dos Estados Unidos mexe a mão em coisa japonesa, eles dão uma cagada... Vocês estão preocupados com isso ou não? Vocês estão confiando no Federico Studio e sei lá mais quem está fazendo isso? Qual que é a expectativa de vocês? Não lidar só com questão aqui, vai, fala nisso. Cara, eu acho sinceramente que o maluquinho que tá com as mãos nesse projeto aí, que é lá o produtor do Dread, esse maluco, ele em si já demonstrou interesse na parada e que ele manja um pouco. Pelo que deu pra ver, pelo menos já da animação, eu pensei que ia ser um traço meio porco assim, mas pelo que eu vi, ele não é tipo tão. Ele não é tão anime, mas também ele não é o bagulho tipo desenho ocidental, que tipo, tem pouca coisa hoje que é mais séria assim, a maioria dos desenhos. Tipo, cartoon aqui não tem um traço muito sério, que. Última coisa que eu lembro talvez seja o Thundercats e o Ben 10, que o Ben 10 ficando cada vez mais cartunesco, e esse Thundercats era bem anime, assim, esse que a Silvana tem um equilíbrio entre, tipo, as duas artes, pelo que o pouquinho, assim, que mostraram, né, cara, ele lembra bastante OVA, assim, da parada. Mas o estilo tá bem gótico, assim, tá bem bacana. Foda que é, tipo, um teaserzinho, né? Não dá pra se falar muito, mas, cara, ele já botou a empolgação naquilo, cara. Já deu o clima certo da parada. E tá com a cara que, cara, respeitando ou não, Castlevania, tipo, essa mania de fã de... Ah, respeita a franquia, né? Como se fosse um bagulho, fosse um cálice sagrado da parada, que não pode mexer. É um patrimônio histórico que não pode ser alterado, cara... Pô, vai ser um desenho foda de qualquer forma, acredito eu, né? Sim, sim. Daí, só pra adicionar aqui, o nome do cara, do produtor, é o Adi Shankar, que trabalhou com o filme do Dread, e aquele filme do Liam Neeson versus o Liam Neeson versus Lobos lá, é Grey, eu acho que é o nome, só que eu não sei o nome aqui. Porra, não, pera aí, o Lucas, cara. Liam Neeson versus Lobos, cara, você nunca viu esse filme, não, é aquele Grey. Vou procurar. Pô, você nunca agora, foi nesse cara. Tu nunca foi no cinema e tá lá ali, é Nilson vs Lobos. Porra, para, toma ingresso. É, melhor crossover da década, cara. Porra. E tipo, o roteiro é do Warren Ellis lá do Transmetropolitan. Ah, maneiro. Que é o cara bom. Famosinho nos quadrinhos assim. Bom, não, isso é top. De graça, aproveita que você tá falando, puxa a tua notícia aí, cara. Olha, cara, tem tanta coisa aqui que eu não sei o que escolher, na verdade. Eu acho que falar do aniversário do Overwatch é quase irrelevante, assim, que, tipo, porra, é um ano do jogo, show de bola e... Foda-se. Ele vai estar de graça. O jogo já tá lá jogando, não sei o que, né, mas... Não, porra, mas pera aí, cara, pelo menos vai ser uma menção de que amanhã, eu não sei quando isso aqui vai sair, cara, talvez saindo você não vai sair. Amanhã, cara, eu confio em você. É, confio, então, tá, dia 20, de 26 até 28, né, ele vai estar de graça, e eu vou aproveitar pra jogar, olha só. Veja só você. Então, se você tá ouvindo isso entre 26 a 28, pegue e jogue também, se divirta com seus amigos aí, aquela promoção. Talvez até você compre, se segue em frente aí. É, realmente, tá na promoção também R$100 o Overwatch. Falando em jogo no Brasil, acho que o importante aqui, não é importante, mas é uma coisa que eu consigo falar e é bom pra dar rage, que é o suporte da Capcom e Switch depende do sucesso do Street Fighter 2. Cara, quando eu li isso, eu pensei, na boa, eles estão de sacanagem, eles não querem suportar o Switch. Calma aí, cara. Não, vai falando que ele vai ativar a carta armadilha Cat. Não, deixa, cara, o Cat falar logo pra gente não falar. Que desgraça, escuta o Cat, fala. Não, parece que teve um erro na tradução da notícia aí. Ah, graças a Deus, que puta merda. Tava livre, cara. Não, é que... Puxa, tipo, outra. É muita canalice dizer uma coisa dessas, cara. Os caras querem... Não, tipo, já é um absurdo os caras fazerem um hype nesse jogo, ter sido, tipo, um destaque de apresentação, tipo, da porra do Switch. Nossa, vai ter Street Fighter. Tipo, porra, legal, Street Fighter 5? Não, Street Fighter 2, de novo. A versão cagada que a gente falou lá já. Não, cara, esse jogo não existe mais hype nele, velho. É só uma requentação, uma baca, assim, pra pegar nego por nostalgia. E ainda, cara, cobrar muito caro, tipo, tá absurdo o preço disso, cara. E no Brasil só vai custar entre 320 a 400 conto, hein, galera. Não esqueça de reservar o seu na loja mais próxima. Tá, poxa. E só pra dizer que foi, como é que era pra ser ali, a... parece que ela vai observar a situação do Switch ainda pra ver como vai ser o suporte. Enquanto isso, eles vão ver como o Street Fighter 2 vai sair com esse tipo de lançamento. Aí, vai ver como eles vão dar o suporte. Não, a Capcom põe uma expectativa muito imbecil, cara, nisso. É que nem que eu falei aqui. Ah, eles falaram, tipo, que lá em 2012, mais ou menos, que eles estavam esperando, tipo, os jogos que eles relançassem, coisa assim, tipo, aquele Darkstalkers HD que fizeram. Era só, tipo, os jogos pra... Tu jogando PlayStation 13 e Xbox 360. Eles queriam que o bagulho vendesse 1 milhão pra poder continuar com a franquia, talvez, se interessar fazer em fazer outro. Cara, o bagulho tava morto até agora, eles fazem, tipo, só um relançamento e eles esperam que o bagulho venda 1 milhão. Cara, Darkstalkers, se eu falar, sei lá, pro... Sei lá, um primo de tipo, sei lá, de uns, que é, uns 8 anos, assim, o cara não deve conhecer porra nenhuma dessas merda, no máximo, sei lá, Morrigan, que é a garota propaganda, que nem teoricamente nem é a protagonista de Darkstalkers, que teoricamente seria o Dimitri. E é isso, cara. Porra. Tá aí algo que eu não sabia, cara. O Dimitri é o rio da parada, né, cara? Você vai ver os posters do primeiro jogo, ele é o cara da frente, que aparece na frente. É, cara, eu acho que a grande questão, eu acho que muita gente não conhecia o desgraça do Darkstalker, né, cara? Eu acho que a parada ficou famosa por conta do Marvel vs. Capcom, né? Pelo menos viu a luz do dia, né, por conta disso. Cara, a única coisa que eu acho foda dessa questão da Capcom, de fazer essa safadeza, é que, cara, eu tava comentando com o Belo antes da gente começar o BP aqui. O Switch, ele é o videogame que é a cara do Mega Man, cara. Ele é um videogame pra você lançar collection do Mega Man, pra você lançar novos jogos do Mega Man. Cara, eu acho que se der uma doideira da capa, eles conseguem até meter de novo o Mega Man Battle Network, né, cara? Com um grande sucesso aí do Game Boy Advance, cara. Deve dar pra jogar dentro do Switch também, cara. Não tem como não fazer. Cara, é um console perfeito pra você reviver a porra do personagem que tá aí na porta com o Marvel vs. Capcom Infinity, né, cara? Já dá dano pra ver que ele vai ser um dos personagens principais da história do jogo. E, tipo, porra, eles vão simplesmente me deixar a primeira experiência do Switch ser uma versão escrota do Street Fighter. Por sinal, a gente falou no último podcast que ele tinha muita nota alta, né? E agora tá saindo novas avaliações desse jogo, né? Pelo jeito, dessa vez não rolou o almoço, né, cara? Tá todo mundo metendo pau, dando nota abaixo de 6. E, tipo, a galera, pelo jeito, consumiu o senso crítico agora, né, pra jogar essa porra. Então, tipo, é muito foda você ver isso com uma porra que tem um potencial do caralho nas mãos da Capcom, que é o Switch. E, tipo, a Capcom, por ser mercenário, como sempre é, legal, foda-se e sai o que tiver que sair, se não der certo também, foda-se, a gente não liga, cara. Entendi, é foda, né? É caco, eu acho que a gente já tá até cansado já de falar mal deles. Desgraça, só notícia que você nunca, falou. Nunca cansa de falar mal. A gente fala, a gente fala do que a gente, pelo menos assim, eu falo mal porque eu gosto, como já chorei várias vezes aqui, falei que fez muita parte da minha infância e hoje a gente vê que ela faz maior lambança. Desgraça, essa tua notícia tá valendo ainda. Só pra gente fechar com chave de ouro, eu queria falar aqui pra vocês. Já comentaram lá em cima, já que o Overwatch vai estar de grátis esse final de semana, de 26 a 28. Então, pra você que tem um PC legalzinho e tem Steam, e pra você que tem o Xbox One, o Fallout 4, que alguns de nós recomendariam e outros falavam pra você não pegar, não perder seu tempo nisso, tá de graça também, no dia 26 a 28. E pra galera que não viu ainda, o da Sony ainda não saiu, né? O do PlayStation ainda não saiu. Mas a live desse mês aí de junho, né? Vai trazer o Assassino Kleber 3. Vai trazer o Watch Dogs, Dragon Age Origins. Vai trazer o Speedrunners, que vai ser lá pro show, não vai sair pro 360. E a DLC do Phantom Dust, cara. Que eu não entendi, o jogo saiu de graça, mas a DLC é paga, enfim. Eu achei que era o jogo completo, mas é Mike, né? A Microsoft é isso aí que tem pra hoje. Vai. Belo. Que tá nesse momento grátis do fim de semana e vai ter o demo do ARMS também. Olha aí. Ih, boa. Pô, mas peraí, demo é super grátis, porra. Quem paga por uma demo, cara? Tem que ser um retardado mental. O Ground Zero, cara. Ou então morar nos anos 90, né, e comprar aquele revistão lá, R$7,90, né, de aquele CDX de demo, porra. Ô, ok, ó. Caralho. Você não conhece a famosa demo Ground Zeroes, não, cara? Caralho, eu prefiro. Eu apaguei isso da minha da existência, cara. Na minha bom, cara, que você apagou. Na minha realidade, esse jogo não existe. Na minha realidade, não. Não, o jogo é muito bom, cara. Ele insere bem o negócio, mas ele devia ter sido um capítulo, um estilo capítulo, o capítulo do navio do Metal Gear 2, né, cara? Só que, quer dizer, o Metal Gear Solid 2. Só que, né, a Konami, né? Só esfregou as mãozinhas, estilo aquela mosca, a mosca, sabe? A mosca esfrega as mãozinhas assim, né? Não, a gente quer um dinheiro, velho. Daí o Kojima já tava gastando dinheiro lá, tirando foto de comida cara lá junto com a Stephanie Justin e... Caralho. Eu não quero, né? Meu Deus do céu. O Tigresso mandou raivinha, full putaço com o Konami, né? É, pô. Cara, vocês vão ter que ouvir um dia eu falar do Phantom Pain, cara. Cara, a gente vai fazer esse podcast. Você ia dizer que o Desgraça, ele fala, não, pô, adoro Metal Gear, mas eu nunca vi o Desgraça elogiando, só vejo ele metendo pau na franquia. Não, eu adoro, mas não... O 5 foi uma merda, o Grande Zero é uma coisa, o Raiden é uma bichona e... Pô, eu tô falando mal do Raiden, cara, porra. Mas não, é uma bichona é, mesmo! É verdade, não, desculpa, isso aí já tô fazendo uma válvula com outra pessoa aí, pô, abraço pro Tambo falando isso, isso aí, vai, Belo, fecha aí. O Daço falou então, bem gente, do Ryzen, cara. Ah, é realmente o Raiden do... O negócio é que o Fallout 4, o problema é, tipo assim, é um jogo de 50 gibas, velho. Muito, é pesado pra caralho. E se tu pensa que vai ser a 50 porra, gibas? 50 gibas. Saque, 50 gibas. 50 gibas de memória RAM. Exato. E tipo, foda, se tu vai esperar um Fallout estilo 3 ou até mesmo New Vegas, tu não vai achar porra nenhuma que o jogo não é um RPG. Ele é um Minecraft glorificado, cara. Não vai. Tipo, não vai esperando o bagulho. O cara virou. Giro de notícias, rage, cara, do... Caraca, eu realmente, a reclamação que eu tenho é que nem a do Tigraça, é um jogo, porra, 50 gigas, 50 gigas pra aquele... Não, mas é um negócio, né, construir base, essas porra, o que importa do jogo, cara, o RPG é outra coisa, assim. Caralho. Joga o jogo do Lego, que é bem melhor. É, pô, escuta só. Finaliza aí, por favor. Já deu, senão a gente não acaba essa porra. Isso aí, mano, tchau. Fala. Primeiro locadora News já aí. Já deu, ó, outra coisa. Já deu, mas, ó, tá rolando a promoção aí do bingo aí, da E3. Aí, vai lá, não perde a chance de ganhar um Vanquish de graça. Ó, que saiu até hoje. Lembrando que tem que ter 25 fucking cartelas e até agora só tem 6, velho. Arrumem 19 amigos sim, aí, por favor. Mais do que eu lembrava, peraí. Olha só, essa promoção tá sendo um sucesso. Eu lembro que tinha 5, cara, mas eu com tem certeza cinco, nenhuma tem mais. Cinco. Não, tem sim. Eu quero saber, cadê lá os amigos do Johan? Não, apresentei a todos os meus amigos. Nenhum deles mandou ainda, né? Pô, pra amigo imaginário não vale, ô filha da puta. Que amigos, cara, que amigos, cara. Manda pra gente que existe, porra. E vambora aí, galera, vambora aí, pô. Dá um grau aí. Então, fechou. Galera, giro de notícias aqui pra vocês. Talvez semana que vem tenha mais, talvez não tenha, não se sabe. Vamos torcer. E locadora é isso aí. News, cara. Deslocadora News, cara. Giro locadora de luz. Locadora News, olha aqui que coisa. E aí, locadora News Deluxe Edition. Deluxe Edition. Compra nós, Capcom. É isso aí. Abraço, tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau.